Portal do La Rocha. Ela é desenho, falando de amor. Eu prejo no paredão, bebê. Que desenho, o pretinho do paredão. Olha onde que a gente chegou. Um lugar que todo mundo duvidou. Mas sempre eu falei, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher. Se tudo de seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, pede o nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Sempre aqui comigo, eu te amo tanto. Eu e você já tava escrito na estrela, e é amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. A minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Eu te amo tanto. É o pretinho do paredão, rapaz. Uma nova história começa a partir de agora. Eu te amo.